Essa é uma das minhas preferidas. Olha a fonte. O céu explica tudo. Eu amarrotei tantos lençóis. Era só eu, nunca era nós. Me dava bem no singular. Bastou uma noite, um beijo na boca. Fica comigo pra vida toda. Nós dois sem roupa, olhando pro céu, imaginando a gente de terno e véu. Diz: o céu explica tudo pros nossos corações. As estrelas são as horas, paixões que eu tive. O céu explica tudo. O amor é feito a lua. Adivinha o que cê é no meu céu? Chuta! Vocês são a lua e sempre serão a lua da gente. Passou uma noite, um beijo na boca. Fica comigo pra vida toda. Nós dois sem roupa, olhando pro céu, imaginando a gente de terno e véu. O céu explica tudo pros nossos corações. As estrelas são as áreas, paixões que eu tive. O céu explica tudo. O amor é feito a lua. Adivinha o que cê é no meu céu? Chuta! O céu explica tudo. Diz: os nossos corações. O céu explica tudo. O amor é feito a lua. Adivinha o que cê é no meu céu? Chuta! Lua. Adivinha o que cê é no meu céu? Chuta! A lua. Obrigado, gente. Obrigado.